Arena, Sertaneja. Número 14. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Ela nasceu no Rio de Janeiro, vivia na praia num apartamento e só conhecia outros lugares fora do país. Chegou de repente na minha cidade e se impressionou com uma tranquilidade. Não imaginava o quanto a gente aqui era feliz. Como um passe de mágica a gente se apaixonou. Vou mostrar pra ela que o meu Brasil é do tamanho do nosso amor. Quero te amar no frio de Porto Alegre ou no calor de Cuiabá. Ver o pôr do sol em Minas, na fazenda no Paraná. Tomar um banho de rio no Araguaia, homem bonito na Gruta Azul. Eu quero te amar de norte a sul do meu Brasil. Do Pantanal, sul mato-grossense, eu vou te levar pros lençóis maranhenses. Talvez pra passar uma noite de amor em Foz do Iguaçu. No rio Amazonas vamos navegar, um céu de estrelas pra gente brilhar. E veremos um sonho tão lindo, seremos só um. Como é grande e tão belo o nosso país. Não existem mais limites pra nós dois. Com você eu sou feliz. Quero te amar no frio de Porto Alegre ou no calor de Cuiabá. Ver o pôr do sol em Minas e na fazenda no Paraná. Tomar um banho de rio no Araguaia, banho bonito na Gruta Azul. Eu quero te amar de norte a sul do meu Brasil. Eu quero te amar no frio de Porto Alegre ou no calor de Cuiabá. Ver o pôr do sol em Minas e na fazenda no Paraná. Tomar um banho de rio no Araguaia, olho bonito na Gruta Azul. Eu quero te amar de norte a sul. Te amar de norte a sul, meu Brasil. Eu quero te amar de norte a sul, meu Brasil. Arena Sertaneja. Número 13. Há tanto tempo eu queria te falar. Falar das coisas que incomodam muito a gente. Nem sempre a coragem deixa eu te dizer o que eu penso, o que eu quero de você. Sei também que nunca fala o que te incomoda em mim. E o tempo não é tão amigo assim. Sei que às vezes pareço até outra pessoa.

targetw.com. Referência para o mundo. Arena Sertaneja. Número 10. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão, vai! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo. Sertaneja. Número 9. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, semana tem. Na balada eu sou parceiro, levo meu harém. Já que você pensou que eu ia ficar sem ninguém, safado de mulher, curtindo a migué. Eu sou o cara, pode levar fé. A semana inteira eu caio na zoeira, eu abro e fecho o cabaré. Segunda-feira eu vou pro bar, terça-feira eu vou também.